Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 6 de novembro, o Projeto de Lei 2554 de 2013, que traz a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado, o PRODERGE. Os percentuais vão de 11% a 50%. A nova proposta elevará o vencimento no nível mais baixo dos atuais R$ 1.900 para R$ 3.000. Já a última faixa, o teto salarial no PRODERGE irá a R$ 5.300. Atualmente é de R$ 4.800. O projeto beneficiará 505 funcionários ativos e 793 inativos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.